vezes nem ligava, às vezes nem lembrava que eu existia e só vivia pra você. Às vezes me amava, às vezes me odiava, eu feito um bobo de tanto te querer. Como eu pude te amar tanto assim? Te amei do jeito que esqueci até de mim. Mas isso chegou ao fim. Às vezes sim, às vezes não. Chega de sentar migalhas no seu coração. Às vezes sim, às vezes não. Você só plantou tristeza, agora colhe solidão. Às vezes sim, às vezes não. Chega de sentar migalhas no seu coração. Às vezes sim, às vezes não. Você só plantou tristeza, agora colhe solidão. Às vezes nem ligava, às vezes nem lembrava que eu existia e só vivia pra você. Às vezes me amava, às vezes me odiava, eu fico um louco de tanto te querer. Como eu pude te amar tanto assim? Te amei de um jeito que esqueci até de mim. Mas isso chegou ao fim. Às vezes sim, às vezes não. Chega de sentar migalhas no seu coração. Às vezes sim, às vezes não. Você só plantou tristeza, agora corre solidão. Às vezes sim, às vezes não. Chega de sentar migalhas no seu coração.